Voando baixo em meu caminhão. Vai carregando de paixão. Calcula! Coração. O meu amor em casa me esperando. Oh, oh, oh, oh. Joga a banda, meu filho! E fica o seu lado. Te amar, amar, só isso deixar. Apaixonada, oh, oh, oh.